mais pensar em você. Na minha mente cê não vai entrar. E só vim aqui te avisar, teu psicológico preparar, que eu não vou mais te esperar. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo, depois que eu ficar com essa cidade inteira. E cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor e o tanto que você não deu valor. E a sua única chance vai ser em alguma balada da vida eu te beijar sem perceber, sem ver que é você. Eu te avisei, tenta não vacilar. Menina, eu te avisei, amor é pra cuidar. Se escapar da mão, cai no chão, não tem conserto não. Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa, tô aqui no portão. E é a última vez que eu vou falar, seu psicológico preparar, que eu não vou mais te esperar. Acabou minha paciência. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo, depois que eu ficar com essa cidade inteira. E cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor. Única chance, você não deu valor. Você não deu valor, não deu valor, não deu valor. Amei demais, agora eu não quero mais nem saber. Deixa as outras aproveitarem por você. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo, depois que eu ficar com essa cidade inteira. E cê vai lembrar, mas eu te dei amor, o tanto que eu te dei amor. Você não deu valor. A chance vai ser em qualquer balada por aí. Vou te beijar sem perceber, sem ver que é você. Que eu vou virar um vagabundo, que eu vou me jogar no mundo. Que eu vou virar um vagabundo, que eu vou me jogar no mundo.